Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Entre o ódio e o amor, eu prefiro ficar com amor. Porque foi esse amor que um dia me resgatou e me livrou do laço do passarinheiro. O amor de Cristo, ele é puro e verdadeiro o tempo inteiro. O inimigo é sorrateiro, te ilude, te engana, com droga e com dinheiro. Seja amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. Seja amigo de Deus que o mundo já te perdeu. E o elo da corrente, parceiro, fortaleceu. É o amor que vai fazer toda a diferença. Não as suas vestes que vai determinar sua sentença. Ame seu próximo como se fosse você. Imagine você na calçada, é o que iam dizer. Imagine a situação se você olhasse e se visse com uma lata na mão, parceiro fumando cachimbo. Crack, a praga do século 21. Eu tô ligeiro no gueto, eu quero ser mais um que renunciou o mundão, o ódio no coração, arrancou a depressão. Quero meus pés firmes no chão, aonde eu passar, só quero deixar lembranças boas. Não vim nesse mundo pra viver uma vida à toa. Me enjoa quando eu vejo os parasitos pé de black tentando atrasar sua vida, os vermes que só faz peso aqui na terra. Os bons e os ruins na mesma atmosfera. Espera, deixa eu respirar, patifaria. Maldade só tende a aumentar, o amor esfriar. A profecia tá se cumprindo, não tem como evitar o que já tava escrito. Que já tava escrito. No amor tudo se faz, constrói família e mais. Tem a verdade e a paz, mesmo que o mal aqui jaz. E já o ódio que faz, maldade tudo por trás. Um abraço falso, um sorriso tipo de Judas e Sal. Cavalaria que bate, não sabe o que é o amor. Às vezes nem te conhece, mas sente ódio, moro. Entre o ódio e o amor, vive o espinho da flor. Mas mesmo assim o amor suporta o espinho da flor. Tanto sustento no engano, o ódio os plano pegando. O amor mais forte, o que vence, ele não frustra os teus sonhos. Cada palavra falada, às vezes até mal pensada. Entre o ódio e o amor é a minha palavra. Ponta de lança lançada, corta tipo uma navalha. Mesmo furando na carne, o amor é forte, não falha. É uma espada afiada, corta de lá e de cá. Mesmo no amor ou no ódio, a verdade vai